Julgo procedente a punição punitiva do Estado para condenar Dimas, já qualificados nos autos com fruco no artigo 157, à prisão de 7 anos em regime fechado. Ele tá condenado, mas um dia ele sai. Se o sistema não te perdoou, cê tem um perdão do pai. Reais, meu bom, o que cê faz? A fé tem que estar contigo mesmo em Alcatraz. Tô aqui neste lugar, trancado há um tempo. E os moleque também tá no mesmo veneno. Respeito e lealdade em primeiro lugar. Resulta em consideração, cê tem que cultivar. Meu irmão, lembrança da minha coroa. E mãe, tô de boa. Se eu tivesse te escutado, eu não tava nessa porra. Não é lugar de ser humano e nunca vai ser. Infelizmente enquadrado no 57. O desemprego aumenta lá fora. Cabisbaixo toma atitude ou então pede esmola. Ferro na cinta e dei de cara com a opressão. Queria carro, dinheiro, joias que via pela televisão. Não tenho perdão do homem, mas tenho perdão de Deus. Ele ama a mim, ele ama a ti, ele ama até o ateu. Entendeu? Não quero que isso aconteça jamais. Não vejo a hora de sair dessa Alcatraz. Ele tá condenado, mas um dia ele sai. Se o sistema não te perdoou, cê tem um perdão do pai. Reais, meu bom, o que cê faz? A fé tem que estar contigo mesmo em Alcatraz. Ele tá condenado, mas um dia ele sai. Se o sistema não te perdoou, cê tem um perdão do pai. Reais, meu bom, o que cê faz? A fé tem que estar contigo mesmo em Alcatraz. Não é filme de super tela, super lotação impera. Quanto mais você reclama, aí ladrão, mais um na tua cela. Numa cela 3x4 era 18, agora 19. Direitos humanos não há, nós só se fode. É muita coincidência, a maioria é da periferia. Sangue bom, cadeia é tempo perdido, enfim. O sofrimento aumenta o ódio, queima o estopim. É ruim, os venenosos sem ninguém pra correr. O advogado do governo não quer nem saber. Pode crer, aqui é uma escola do crime. Tem uma pá de aluno e você faz parte do time. Nego quer tua confiança com sorriso na cara. Ti-ti-ti, blá blá blá, conversinha furada. Não dou entrada, eu puxo minha cadeia na paz. Não vejo a hora de sair dessa Alcatraz. Ele tá condenado, mas um dia ele sai. Se o sistema não te perdoou, cê tem um perdão do pai. Reais, meu bom, o que cê faz? A fé tem que estar contigo mesmo em Alcatraz. Ele tá condenado, mas um dia ele sai. Se o sistema não te perdoou, cê tem um perdão do pai. Reais, meu bom, o que cê faz? A fé tem que estar contigo mesmo em Alcatraz. Pode crer, a minha fé ninguém tira por nada. Tá chegando a hora de eu sair dessa bagaça. Hoje é quinta-feira, dia de visita. Os portão se abrem, vejo chegando a minha mina. E aí, pretinho, senti muita saudade sua. Te encontrar novamente, principalmente na rua. Desde que você tá aqui, não tenho mais dormido. Sua mãe mó guerreira, sempre no corre comigo. Seus parças lá fora, sempre perguntam por ti. Quando você vai sair, pra vocês se reunir. Logo, logo, tão breve, eu sei que você merece. E meu Deus, com certeza, tem ouvido minha prece. Valeu pelas palavras, no mau ponto em você. A liberdade é a maior riqueza que o homem pode ter. Se envolver com o crime, pra mim já basta, tô fora. Cadeia não é pra sempre, mas atrás até umas horas. Ele tá condenado, mas um dia ele sai. Se o sistema não te perdoou, cê tem um perdão do pai. Reais, meu bom, o que cê faz? A fé tem que estar contigo mesmo em Alcatraz. Ele tá condenado, mas um dia ele sai. Se o sistema não te perdoou, cê tem um perdão do pai. Reais, meu bom, o que cê faz? A fé tem que estar contigo mesmo em Alcatraz. Aí ladrão, cela 3, liberdade.